Aqui é Suzy. E... eu não sou bom em frases de efeito. Aqui é Green, mais conhecido como Gabriel, e eu acredito em alienígena. Aqui é Lucas, eu tenho problema de dicção, Fly Ribeiro, e eu gosto de Giló. Cara, sério, é porque eu não moro perto de vocês, é porque eu moro no Rio. Mas tipo, eu quero comer seu prato aí que você falou. O que você fez? Foi giló. Estrogonofe giló. Mano, como? Puta que pariu, cara. Como você conseguiu fazer isso, cara? Cara, ô João, vai bacon. Vai bacon. Tem bacon? Mas vai giló, cara. É tipo uma... Não. Cara, é um yin yang. É um yin yang. Não, mas giló é... O lado negro do yin é o giló. E o lado branco, que é o da cara. Cara, você gosta de quiabo? Não. Ah, então vai cagar. Não. Cara, quiabo e giló é a mesma coisa. A única diferença é que o giló é um pouquinho mais amargo. Só isso. Essa não era pra ser apresentação? Ah, a gente tem o... Mas continua essa porra aí. É, a gente tem o grande poder do corte. A gente pode cortar a hora que a gente... Eu só acho que... Eu espero que meu blog seja... Que o nosso blog seja uma Disney dentro de alguns anos. Ou seja... E que a gente esteja... E que a gente esteja comprando o Jovem Nerd. Esse é o propósito da Frota. É. Comprar os outros. Não. É, cara? É. Depois, antes disso, a gente vai dominar o mundo. Porque, né, é o objetivo principal do blog. Aí depois que a gente dominar o mundo, a gente vai comprar o Jovem Nerd. Porque o Jovem Nerd é o objetivo maior. Então ele tem que ir por último. Que foi um bom. Esse episódio, nosso primeiro piloto. Piloto da taberna. O piloto da taberna, cara. Starship Taberna. Starship Amazing. O nosso piloto da taberna vai ser. Não, o nosso episódio piloto da taberna vai ser sobre a notícia que chocou o mundo na semana passada. A Disney, o Mickey, contratou Darth Vader. Isso é uma coisa muito da hora, cara. Não, só que não. Cara, isso... Ah, e outras coisas também, porque normalmente quando a gente tava falando dessas porras, aconteceu que a gente começou a falar de outros assuntos que não tinham absolutamente nada a ver com Star Wars. Resumindo, isso aqui é a proposta desse podcast e que exemplifica o nome do podcast. A Taberna. Fez amigos numa mesa conversando. Então esse é a proposta. Bom, tecnicamente nós estamos numa mesa, só que não na mesma mesa. Mas não deixa de ser. Figuradamente, nós estamos numa taberna. É. Na imaginação de todas as pessoas que vão nos ouvir, nós estamos numa taberna, deliciando uma boa caneca de cerveja. Mentira, porque a gente é de menor. Hidromel. Escutando um bom jazz no fundo. É claro que essa é uma taberna dos anos 60. Então, nós somos classe. Diferente de vocês. Nossa. Obrigado. Isso foi malvado. Foi malvado. Tá bom, vamos lá. Então, o assunto hoje é Star Wars e nós vamos falar sobre Star Wars 7. Não, calma. Calma, a gente não vai falar só sobre Star Wars, a gente vai falar sobre toda a repercussão da venda e não, tudo mais. O que teve esta semana, ou semana passada. Semana passada, isso. Isso, semana passada. Então, o que aconteceu foi que a Disney aparentemente comprou toda a... Não LucasArts, comprou... O que tá dizendo na Veja... Sim, eu leio Veja. É verdade. O que tá dizendo na Veja é que ela comprou só o Star Wars. A franquia Guerra nas Estrelas. Não, ela comprou Ela comprou LucasArts, mas com prioridade na Guerra nas Estrelas. Então, ela não vai ter em nada em outras coisas. Mas a gente pensa que as coisas que o George Lucas fez é dela. Porque ela comprou o capital intelectual do George Lucas. Ele comprou. O que eu li é que eles compraram toda a LucasArts. Sim. Só que eles vão mexer só na Guerra nas Estrelas, no Star Wars. Eles não vão mexer em nada, que nem, tipo, Indiana Jones, deixa de lado. E eu acho que seria muito melhor mexer no Indiana Jones do que mexer no Star Wars. Eu acho que seria melhor fazer jogos qual é o nome da porra da empresa? Lucas Games mesmo? Lucasfilms. Não, eu acho que é LucasArts, de games é LucasArts. Fazer filmes dos jogos da LucasArts. Animações. Só que toda essa repercussão do assunto, de muitos fãs de Star Wars pensaram: ah, a Disney vai cagar tudo, vai fazer uma merda. Cara, eu sou o típico otimista de que acha que as coisas têm um lado bom. E eu parto do princípio de que a chance de dar merda é muito grande, mas a chance de dar alguma coisa aceitável é até boa. E a venda o negócio que o George Lucas fez não foi um mau negócio, nem pra ele, nem pros fãs. Porque não, foi. Não, de nenhuma foi... maneira. Não, nunca foi um bom negócio, cara. A LucasArts, ela rendia pro George Lucas, se eu não me engano, 215 milhões ao ano, ou ao mês, uma coisa assim. Ah, cara, mas ele ainda vai ter os 2% lá das ações lá, foi assim, ele vendeu por 4 bilhões, por 4 bilhões. 2 bilhões foi vendido em dinheiro, foi dado em dinheiro pra ele, e o resto, os outros 2 bilhões, foram dados em ações. No caso, ele tem 2 bilhões, a LucasArts foi dividida em 2 bilhões em dinheiro, e outros 2 bilhões em ações. Tecnicamente, mesmo se de qualquer forma, é dinheiro pra cacete. Agora pensa que o mercado de ações geralmente é uma empresa que compra as ações e não uma... O George Lucas, ele tem posse dessas ações. Então, geralmente empresas compram ações e tem um certo ganho a partir de uma empresa. Agora pensa um único cara tendo 2 bilhões de ações de uma empresa foda, assim como a Disney. Tipo, é um capital muito alto que vai vir pra ele sempre. E tipo, o que a Disney tá fazendo de dinheiro agora com a Marvel e a LucasArts foi um negócio do caralho isso, né, cara? Mas foi um negócio do caralho pras duas partes, cara. Foi um negócio do caralho da vista econômica, porque da vista criativa não foi uma coisa tão... Não. Boa, porque tecnicamente eles não têm, a Disney não tem os direitos todos de todas as coisas da Marvel, entendeu? Ela tem direito de algumas coisinhas pequenininhas, tipo os Avengers, que eles podem fazer filmes. Que nem, no caso, desenho. Mais direito no quê? Nos filmes, por exemplo. Sim. Agora, a parte de quadrinhos... Você nunca vai ver ninguém da Disney fazendo um filme do X-Men. Eu tenho quase certeza. Não, cara. Então, mas porque aí... os direitos do X-Men são da Fox. Exatamente. Mas aí outra coisa, cara. Vamos supor, o que aconteceu com a Marvel e o que aconteceu com a Pixar, depois que a Disney comprou ela, é... Não é a Disney que manda, comprou o bagulho, agora o negócio é dela. Os cabeças das antigas empresas ainda estão lá, ainda estão botando o dedo. Sim. Então, a chance de uma continuação do Star Wars, mexer em alguma coisa da LucasArts, é muito, a chance do George Lucas meter a mão lá e fazer do jeito dele é muito alta, cara. Então, a chance de dar alguma merda é grande, mas a chance de dar alguma coisa foda, alguma coisa que seja assistível, nossa, isso foi uma palavra muito feia, mas uma coisa que o público goste e o público aceite, também tem uma chance muito alta, cara. É, cara, eu vou repetir o que eu falei lá atrás. Do ponto de vista econômico, é uma ótima jogada, porque eu não sei como tava a LucasArts, mas eu não creio que tava uma coisa maravilhosa, porque não, eles não estavam fazendo tantas coisas quanto eles faziam alguns anos atrás. É igual, tipo, 215 milhões ao ano para uma empresa de entretenimento não é muita coisa, cara. Pelo menos para mim. Mas agora, do ponto de vista criativo, eu não sei se Star Wars 7 é isso que eu concordo, vai ser um cara. Bom filme. Então, não, provavelmente ele pode, tipo, não vai ser. Se eles pegarem um diretor bom e novo, que renove a série, e não faça da mesma fórmula maçante que nós já vimos repetindo 1, 2 e 3 e que ficou aquela bosta, então as chances que o filme seja bom são boas. Igual esse ponto que você colocou. Não, vale lembrar... Que o George Lucas disse também que não teria mais o que criar no universo Star Wars, entende? Tipo, pra filme. Cara, mas isso é a visão do George Lucas, cara. É a visão de uma mente só. Mas então, por isso que a gente acha que não vai dar certo, velho. Porque ele criou todo aquele universo. Agora, vir alguém e meter o dedo naquilo lá, a gente não sabe se vai ser bom, entende? Cara, eu não sei. Se vier alguém competente e colocar no universo. Desde que seja alguém competente. É, porque, cara, Star Wars tem um universo expandido, tem o maior universo expandido que eu já vi, assim. Então, cara, tipo, não tem final de história. Se os caras quiserem pegar uma história boa e fazer um filme sobre essa história boa, eles vão fazer. Agora, se não for um diretor bom, vai ser um filme bom. Ser um Tron legado da vida aí, cara. Um filme só com efeito especial que... não tem uma história boa. Então, então o que agradaria a todos seria, então, uma... Vamos supor, não um episódio 7, mas a exploração desse universo. Criar uma nova história a partir desse universo de Star Wars que vocês citaram ali é gigantesco. Eu também acho que a escolha de um bom diretor, a escolha de toda uma equipe para fazer o filme... É de suma importância, mas a parte criativa dos filmes, ela não... Eu creio que não vai ser perdida, porque a criatividade que a Disney tem, cara, é muito alta. Então, colocar esse nível de criatividade num universo que é gigante e sair alguma coisa boa é uma chance muito grande. Não, mas eu li uma notícia que... eles vão se basear em alguns livros, que é uma continuação do Retorno do Jedi. Uhum. Que continua a história do Luke e dos outros lá, e tipo, sim, o Império ainda não se deteriorou todo. Uhum. Então, mas é como o Gabriel disse, se eles escolherem pessoas capacitadas para fazer isso, vai ser ótimo filme. Aí eu escrevo Star Wars Lover na minha bunda. pra contar aqui nesse podcast. Se não foi. Agora, se não for, o Fly vai ter que ter uma autoconcepção, tipo, um myself filosófico. Como assim? Bom, mas já pra deixar. Tem um termo certo. já pra, mas deixa pro final do podcast. Já pra deixar claro, se Star Wars 7 for bom, o João vai tatuar... Não tatuar, escrever e tirar uma foto. E postar mensalmente em todas as redes sociais que você tem pra frisar no mente de todo mundo. Que você apoiou Star Wars. Fazer um... Um George Lucas fez na minha barriga, porque a minha barriga dá certinho. É, cara, deixa eu ver. Dá pra desenhar o rosto do George Lucas. Tá, mas vamos lá. A gente tá falando do Star Wars 7. O Star Wars 7 talvez tenha a chance de ser bom. Mas o 8 e o 9? Vocês perceberem que eles falaram uma trilogia nova, não um filme novo. Isso. Se fosse só um filme, tudo bem. A chance mas de agora... cagar seriam menores. É. Mas como são três filmes, então, como fica? Cara, eu já vi muita trilogia de que eles tentam encurtar uma história que expandir uma história que é pequena e fazer uma trilogia, que no caso é o exemplo do Hobbit. Mas, tipo, como já tem esse universo, voltando a falar do universo, tem esse universo gigantesco, pode-se inventar, cara, porque a invenção de novas histórias a partir do episódio 7, elas vão ter o dedo do George Lucas sem a menor sombra de dúvida. Então, não vai ser uma coisa roubada, assim, não vai ser uma coisa forçada, vai ser uma coisa que tá lá com aprovação, cara, do ex-dono. Com todo respeito à sua opinião, eu acho que desde o momento que eles anunciaram o Star Wars 7 já tava sendo uma coisa forçada. Isso. Não é uma coisa natural isso, cara. Tipo, que acabou de comprar a LucasArts e decidem fazer um filme que é o maior ícone da empresa. Isso não é uma coisa, tipo, natural. Mas... Se for uma coisa natural, seria criar um IP novo, seria criar uma série nova. Nem que fosse, sabe, tipo, nem que fosse do zero. Uh-huh. Entende? Mas agora, criar uma continuação... Nem que fosse um spin-off, cara, sei lá. Mas aí você tem que pensar... Não, cara, um spin-off, tipo, eu tava pensando esses dias, que nem se eles criassem um... Exemplo, um Star Wars Chronicles, entende? Filmes, vários filmes, só que histórias diferentes e histórias fechadas. Não uma ação, entende? Uhum. Não sei se vocês entenderam. E isso Sim. até poderia ficar legal. Mas agora... Criativo. Isso, do ponto de vista criativo. Agora, eu não sei se isso seria muito... É igual o Gabriel disse. Eu não sei se isso seria rentável pra eles. Criar Cara... um filme pra cada... Um filme... um filme criar fechado. Criar uma... toda uma coisa nova e fazer um filme. Porque, cara, tecnicamente... Não criar toda uma coisa nova, se basear no universo. História fechada já tem, que é o universo expandido que a gente lê, que a gente vê por aí. Uhum. Então, história fechada já tem, seja em quadrinhos ou em livros, assim. O que eles teriam que fazer seria adaptar esses quadrinhos e livros... É, igual também eu pensei isso agora. Adaptar os quadrinhos também seria uma boa, na verdade. Só que, infelizmente, eu não sei se isso vai acontecer. Provavelmente não vai. Só que aí tem um ponto de vista econômico muito forte que junta também com o ponto de vista criativo. Como a gente está num mundo capitalista, a ideia principal, pode parecer hipocrisia, mas a ideia principal da Disney comprando a LucasArts é dinheiro. Porque sim, sempre eu, foi, cara. Eu sempre penso, foi. Eu pelo menos penso assim que uma empresa faz uma coisa apenas pra ganhar dinheiro. Ela por não, isso que eu acho que eles que resolveram criar que essa trilogia. Nenhuma empresa faz visando na qualidade do seu produto. Isso. Eles fazem não. Pra vender. Eita. O negócio. O negócio é o jabá. E se dá certo, dá dinheiro. Então. Agora, se tudo é bom, não. Aí você pensa assim, não vão ser só os filmes, não vai ser só essa trilogia nova, vai ser todo um ponto de vista econômico. Vai ter boneco, vai ter roupa, vai ter não sei o que, vai ter action figure, vai ter não sei o que, vai ter jogos, cara, e tudo isso vai pra Disney. Então, do ponto de vista econômico, a compra e a venda foi uma ótima. Já a parte da criatividade das pessoas que vão continuar o mundo de Star Wars não é tão alta assim comparando a visão econômica. Só que eu ainda acho que pode dar alguma coisa certa. Pode, claro. Dependendo das pessoas, claro. Isso. Sempre vai dar certo. Uhum. E cara, assim, eu tô falando essas coisas assim que provavelmente não vai dar certo, mas eu não tô falando isso feliz não, tá? Eu realmente quero que dê certo, não é uma coisa que... Pô, eu quero ver um Star Wars ruim. Pô, não é assim. É só a visão... É só a visão realista. É a visão realista. Tem que ver isso num ponto mais sério. Se a gente quisesse ver num ponto mais brincalhão, porra, todos os filmes aí que a gente... Se a gente visse do brincalhão, Thor teria sido um filme ótimo, cara. Até hoje eu não vi Thor, acredito. Thor teria sido uma comédia de fim de tarde. Assim. Nossa. Cara, mas tecnicamente todos esses filmes... comédia de sessão da tarde. Todos esses filmes aí da Marvel são comédia de sessão da tarde. Thor é pra ser... vamos agora entrar na aventura de um deus que chegou à Terra para salvar toda a humanidade. E, tipo, é muita história de Sessão da Tarde, cara. É muito história. O Avengers também. Tudo, cara. O Avengers é totalmente história de Sessão da Tarde. Tipo. Não tem aquela coisa... Olha, eu vou usar uma comparação meio fútil. Que nem comparar o Avengers com o Dark Knight. Todo o filme, tipo, junta os três Dark Knights e faz um filme só. Não tem aquela densidade, aqueles vilões, aquela coisa que te prende e você fala, puta que pariu, que filme. Avengers é uma coisa que você vê e tipo, cara, gostei, gostei entre aspas. Depois de uma semana de ter visto o filme no cinema, você acha o filme... É o típico filme que você... Que eu esqueci o que eu ia falar. Pra mim, Avatar foi Avatar, não desprezando o trabalho do Joss Whedon. É o típico filme que não te faz pensar. É o típico filme que não te faz pensar. É. O Avenger. Porque se você pensar demais, você começa a perceber que o filme é ridículo. É. E tem muitas falhas. Muitas. Tem. Que nem, agora... Compara um final, tipo, que te faz pensar no Dark Knight. No Dark Knight. Aquele final em que o Coringa fala assim. Direito. Mas que ele fala que sem um Coringa não haveria um Batman. Uhum. Ou igual. Tipo, é um negócio. Outro, que nem no trailer do Arkham City. Que fala que todos aqueles vilões, tudo que tá acontecendo é por causa do Batman. Isso te faz pensar, cara. Isso te faz pensar do ponto de vista assim, puta que pariu, que porra foda igual esse filme vai vir depois disso aqui. Mas para pra pensar. Quem comprou a Marvel? E quem fez esses filmes do Avengers? Quem foi? Ah, é o que eu tô falando, cara. Tipo... Esses filmes do Star Wars não vão ser uma coisa tipo... Por exemplo, a segunda trilogia, apesar de ser uma coisa, tipo, bem, assim, não é uma coisa muito pra adulto, vamos confessar. Mas, cara, tipo... Muito idiotas. Mas os filmes são sérios, os filmes não são uma coisa que uma criança vai ver um maluco cortando a mão do outro. Então, você via isso no filme. Exatamente. Aquela do Anakin matando o Conde Dookan lá, dois sabres, você não vai ver isso no filme. Todas essas cenas de gente jogando gente pela janela não são uma coisa. Aí, tipo, você vai ver esses filmes da Disney que eles vão fazer agora e aí como é que fica? Como fica? Como vai ficar a parte porque, da violência? Porque sempre, cara, o selo Disney... Eu não sei se sempre foi assim, mas desde que eu me entendo por gente, o selo Disney é uma coisa mais voltado pra crianças. Sim, entende? Pra jovens. Ou... Ou eles podem fazer um filme tipo Piratas do Caribe. Porque Piratas do Caribe você vê que não é uma coisa totalmente violenta, mas também não é uma coisa muito leve. Aquele terceiro filme... Cara, é uma coisa pra adolescente. Adolescente. 15 anos. 15 anos. Ponha, daí só falta eles pôr o Johnny Depp no. Ah, não. Aí já ia ficar. Deu com a porra toda, cara. Johnny Depp como o novo Han Solo. Nossa, ia ficar horrível. Caralho. Puta merda, cara. Ele fazendo, ia ser um Han Solo fazendo, meio tipo bêbado, entende? É, fazendo os trejeitos do Jack Sparrow, assim. Meio bêbado. Ah, é. Ai, que ridículo. Ou seja, o Johnny Depp interpretando Johnny Depp como personagem chamado Johnny Depp. É. O Johnny Depp interpretando Johnny Depp no papel de Han Solo. É. O que não pode. Cara, tipo, tu viu aquela notícia aqui? Não falando que o Harrison Ford quer participar desse novo? É. Uhum. Como, cara? E, cara, o Indiana Ford, Jones? Não, ele quer trabalhar no Star Wars como computação gráfica, né? Porque não dá. Igual o Schwarzenegger no. No Salvation. Terminator. É. Aquilo ali foi a única parte que valeu a pena naquele filme. Ah, cara, eu gostei de Salvation. Eu achei o filme mediano, cara. Tipo, pra mim foi igual um Planeta dos Macacos, só que não com tanta euforia, o tanto que eu gostei do Planeta dos Macacos, por exemplo. O terceiro foi horrível. O terceiro Exterminador. O terceiro Exterminador foi horrível. Eu gostei do jogo. Filme. Eu gostei do jogo de Play 2. O jogo é bom. Maneiro. O jogo é bom. Aquele, cara, agora, o quarto, ele foi melhor que o terceiro, mas não melhor que os dois primeiros, entende? Uhum. Só que aquele terceiro, cara, eu não considero como continuação, porque é muito ruim, cara. É tipo, muito ruim. Comparado, cara, ao 1 e ao 2. Outro exemplo, cara, você pega. Sabe quando o seu filme. Sabe quando você tá fazendo faz tanto sucesso que você começa a querer fazer sátira? Então, o terceiro filme é isso. É uma sátira do Exterminador. É, pegaram um ator mais zoado pra fazer o John Connor e colocaram lá. O Christian Bale como o John Connor ficou foda. Ficou legal, cara. Eu gostei. Ficou legal, não ficou sequência. Tipo, não faz o menor sentido, mas. É. Mas ficou legal. Bom. É. A interpretação dele ficou boa. Eu só não gosto daquele cara do Avatar, cara. É. Sei. É, Sam Worthington. Alguma coisa assim. Só que eu achei o Salvation, ele não vai na linha de pensamento do primeiro e do segundo Exterminador do Futuro. Ele tem meio que uma visão meio. Ah, sei lá, meio. Tô salvando um cara ali, vou pra fazer uma coisa bonitinha, sabe? Eu acho que ele é meio apelativo nesse ponto de vista, porque o Exterminador do Futuro 1 e o Exterminador do Futuro 2, ele é totalmente sem noção de criança que tem que ir na puta que pariu destruir máquina. E o Salvation, ele já é uma coisa mais certinha, uma história mais certinha, de coisa bonitinha. Ah, vou salvar. Entendi. Uma coisa que é pra família. É isso. Sim. Cara, ó, voltando no assunto do continuando no assunto do Terminator, só que não tem nada a ver. Uma coisa que eu achei foda, assim como todo filme, do 2, é aquela computação gráfica do cara todo cromado lá. Cara, pra época ficou muito bom aquilo, velho. É o ficou T-500, muito bom aquilo. T-1000. Ficou muito bom aquilo, cara. Aquela, tipo, virada, assim. Não, cara, por mas ser um filme. Visualmente, todos os quatro são bons. Aham. Uhum. O terceiro é bom, visualmente falando. Ele é muito. Visualmente, ele é ótimo. Ele é ótimo. Principalmente aquela parte. E o quarto visualmente é melhor ainda, cara. O quarto visualmente é borne, cara. Aquele filme ali tá borne até. Tipo, sem contar nas menções que tem de Mad Max, né, cara? As referências de Mad Max que o filme faz. Que tem muita. Aquela parte das motocicletas lá. Ah, sei. É muito Mad Max aquilo, cara. É, mas eu acho que a visão apocalíptica do Salvation é uma boa visão apocalíptica. Porque. Uma boa visão apocalíptica. Não, deixa eu me retratar. É uma visão certa. Porque não vai ter. Porque, tipo, tudo vai ser mato aqui nesse mundo. Tudo vai ser planta. Então é do jeito que tá no Salvation. Então é tipo. Eu sou a lenda. Crysis 3. Hello. Ah, mas se você pensar, Eu Sou a Lenda é 2 anos depois do Apocalipse, dos malucos. Me disseram que o livro do Eu Sou a Lenda é ótimo, cara. O livro é maravilhoso. O filme é bom, cara. Pra falar a verdade, o filme é bom. O filme não é uma boa adaptação. É. Quer dizer, o filme em si, sem dizer que ele é a adaptação do livro, ele é bom. Ele é agora, bom, se você coloca, tentar comparar, igual aquele... Sempre tem gente babaca que compara o livro com o filme. Igual o pensamento de The Walking Dead. Eu comparo, ele, tipo, só o filme é bom. Igual o livro, ele é ótimo. Agora, tipo, comparar filme... Não é uma adaptação Peter Jackson, mas é uma adaptação, né? Falando em Peter Jackson... Ah, se fosse Peter Jackson, ele ia comer um monte de personagem ali, ia pular um monte de... Bombadil. É, só ia ter a mulherzinha, não ia ter Só ia ter a Alice Braga lá. É. Pô, cara, como seria o Bombadil no Senhor dos Anéis? Como ele apareceria? Boa pergunta, cara. Como seria a parte... Ei, não dele? Tem ele naquela arte do que o... Cara, tem ele... designer do Senhor dos Anéis, ele era o cara que desenhava, tipo, tem bastante artes sobre o Senhor dos Anéis dele, né? E eles escolheram o cara porque é foda. Sim. Será que não tem nenhuma do Tom Bombadil feita por ele? Cara, eu acho que eles escolheram até um ator pra fazer isso, só que na hora eu acho que eles cortaram a cena. Eles fizeram a cena do Tom Bombadil, fizeram a parte, mas eles cortaram. O que foi um erro meio esquisito. Se bem que o Tom Bombadil, tecnicamente, ele não acrescenta nem nada ao livro. Mas ele é muito maneiro. Então, seria legal colocar ele porque ele é simplesmente maneiro, entendeu? A parte dele é maneiro. Sim, o Tom Bombadil é foda. Eu tô com medo deles fizerem uma... Eu tô com medo, assim... Eu confio no Peter Jackson, mas eu tô com medo deles comerem personagens no Hobbit. E o urso lá, eles não vão comer, porque ele aparece até no banner. É. Os principais vão ter todos, porque, tipo, ele não vai ser louco de querer tirar um dos anões. Já mostrou os três. Não. O que tecnicamente, tipo, os anões... Tipo, se você ler o livro, os anões estão lá... Mas eles estão mais lá de fundo mesmo, porque... Tem alguns anões... Eles são os figurantes do livro. Isso. Tem alguns que são fodas, assim, tipo Thorin. Eles estão lá pra falar assim, a gente tem 14... A gente tem esse número pros nerds não conseguirem memorizar. É, isso mesmo. Pra... eu não consigo lembrar dos nomes, cara. Eu só sei que é Thorin, Ori, Dori, Nori, Ilin e Balin. Daí, tipo, uma coisa na minha cabeça. Kili e o Fili, os escrotos. Tem que memorizar os escrotos também. Os escrotos. Kili e Fili. Não, o Kili é o semi-barba ali, que não tem barba. E o Fili é aquele... É o de cavanhaque. É o mais novo. A não fêmea. Verdade. Cara, se eu não me engano, é o gordo, porque tem uma cena no coisa que ele cai numa água, acho, e ele fica imaginando que ele tá comendo, tá com... É bombo. É verdade, bombo. Cara, é e se por acaso, eu quero saber, por que eles dividiram o filme em duas, três? E pior que o livro não é grande, nem pra uma... Pra dois filmes, cara. Cara, o filme não é grande. O livro não é grande pra um filme direito. Porque, se você pega a primeira parte, A Sociedade do Anel, ela tem, se não me engano, quase 700 páginas, velho. Pois é. E o Hobbit tem o quê? 200 Eu sei explicar por quê. Nem 300 páginas não tem? É. Por quê? Eu sei explicar por quê. Sabe por quê? Porque pois três filmes vendem mais do que um. Aí volta o assunto do Star Wars, que é o dinheiro e não a qualidade. A questão é, três filmes vendem mais que um, mas será que os filmes vão ser bons? É. Eu tô torcendo mais pro Hobbit ser bom do que pro Star Wars ser bom. É. Mas sendo bom ou não, cara, sempre vai ter gente que vai assistir. Sempre vai ter gente que vai assistir na estreia. Esse Smaga Ralph, eu acho que é Smaga Ralph o nome? É. Wreck-It Ralph e... Cara, o que vai ter de gente escrota na estreia do filme falando eu entendi essa referência? Sério. E eles vão... tipo, só o Sonic lá, tá ligado? Por causa do desenho ainda. É, tipo, eu acho que eu não vou na estreia só por causa dos pseudo-nerds. Pseudo-nerds. É. Bazingueiros, os pronto. Pseudo-nerds. Eu não vou na estreia por causa dos bazingueiros. Bazingueiros é um bom termo. cara. E sobre o Smagarroff, o que vocês acham? Cara, eu acho que vai ser um filme legal, por causa dos games, das referências de jogos que eu tô vendo nos trailers. Mas como eu digo, um trailer não vale um filme, cara. Tipo, tem trailer aí que eles mostram todas as cenas de ação de um filme. Avengers. Isso. E que no final das contas o trailer Avengers. Seja ser mais foda que o filme. O trailer de Avengers. O trailer de. Ó, já vou falando. O trailer de Iron Man 3 vai ser provavelmente mais foda. Por causa da música e por causa da voz do Mandarim. Eu acho que o Mandarim vai ser um bom vilão. Ele assim, vai ser. O Mandarim vai ser foda no Homem de Ferro 3, assim como o Thanos vai ser foda no Avengers 2. Assim como o que deve ter tido de nerd também, bazingueiro, no final de Avengers 2, na cena pós-crédito. Sabe, quando o Thanos vai vir da cara, aí maluco, oh meu Deus do céu. Eu não fiquei no cinema pra ver essa parte. Eu só fui descobrir depois que você me falou, João. Mas tipo, o que deve ter tido? Oh meu Deus, não sei o que lá. Aí os amigos do lado ficam tipo, quem é esse cara? Quem é esse cara? Ah, cara, não sei, mas olha, boladão, pô. Olha aí, mano. Olho dele brilha, pô. Ele é roxo, cara. Ele é roxo, cara. Muito foda, cara. Então, foi isso, cara. Foi. O que vai ter de gente que não sabe quem é o Mandarim nesse filme? Porque, tipo... Eles vão achar que é um louco lá com uma barba grande e uns anel foda no dedo, tá ligado? Os anel foda? Porque, viu, foda no dedo. Será que eles vão mostrar todos os poderes de todos os anéis? Eu sou um desses que não conhece. Eu não conheço o muito o Mandarim. Ninguém aqui conhece o Mandarim, porque ninguém aqui lê Iron Man, porque Iron Man. Eu não gosto. Mas é uma coisa muito chata. Eu detesto o Homem de Ferro. Eu só gosto de Extremes. Extremes é muito bom. Extremes é a saga básica que, tipo, todo mundo tem que. Pelo menos nem tem que nem ler, mas conhecer. É igual essas fangirls essas fangirls de Homem de Ferro aí, cara. Desculpa, essas fangirls de Homem de Ferro. Ai, não sei o que. Elas gostam do Sherlock Holmes. Tem algumas fãs que se salvam porque elas leem. Tem algumas fãs que eu sei que leem. Agora, tem outras que, poxa, são as bazingueiras. Tem os bazingueiros e as bazingueiras. Mas essas são fangirls de Sherlock Holmes. De Robert Downey Jr. Elas só gostam do Robert Downey Jr. E principalmente as que eu vejo por causa do fandom, o Gabriel sabe. Uhum. Por causa do Sherlock Holmes, cara. Algumas. Que nem, eu gostava do Robert Downey Jr. por causa de Assassinos por Natureza, velho. Kiss Kiss Bang Bang, cara. Oi? Verdade, esse também é bom. Pra mim, pra falar a verdade, eu gosto bastante do Sherlock Holmes. Eu gosto bastante do Robert Downey Jr. como Sherlock Holmes. Eu acho ele mais porradeiro. Eu acho ele uma versão melhor do Sherlock Holmes do que as versões do Cumberbatch e a do filme. Do filme não, dos livros. Ele é uma versão. Cara, ele é uma versão Marvel. Ele é uma versão Marvel do. Ele é um. Porque Sherlock Holmes, pelo menos o único livro que eu li de Sherlock Holmes, a narrativa dele ela é bem lenta, ela é muito pensante e bem lenta. Já o filme, ele é muito action, cara. O que eu acho parecido é House, porque tem bastante referência do Sherlock Holmes no House. Só que o House não dá porrada. Chega aí na frente do microfone, verdade. Cara. Aproxima aí. Peraí, verdade isso. E porque o House, até ele solucionar, diagnosticar a porra toda lá, vai um episódio inteiro, cara. Cara, eles dizem que o House é o melhor médico de todos, mas o cara tenta 5 vezes até conseguir o que... Sim. E muitas vezes ele descobre com alguma bobeira que o Wilson fala, cara. Tipo, tem um episódio lá que eu... Tá eles no elevador. Não. Tem um episódio. Eu gosto pra caramba de House, mas tem umas coisas. Que nem. Tem um episódio que eu assisti. O Wilson, ele zoa que o Wilson é. Ele fez um filme pornô. Aí o Wilson zoa dele porque ele tá lendo um livro de sermão de pastor. O Hal. E não sei o que. Daí o Hal. Faltando, acho que 15 ou 8 minutos pra acabar o episódio. O Wilson chega na sala dele e fala não sei o que, eu não entendo porque você não tá lendo, porque você tá lendo esse livro e tal. E é bosta. Toda a sua vida se resolveu em bosta. Aí ele para, dá aquele foco Scorsese na cara dele. Fica aquele olhar do... Aquele foco Scorsese na cara dele. Aí ele sai da sala, deixa o Wilson falando sozinho e resolve o... O caso da mulher era que ela tinha alguma coisa no... O melhor episódio, ela era vegetariana. O melhor episódio de House que eu já vi foi um episódio... Eu não sei o nome do episódio, eu não sei como foi o episódio direito, porque a memória tipo, foi há tanto tempo que eu já vi. Mas, tipo, era um episódio que eles não estavam resolvendo um caso de verdade, eu acho. Era, tipo, que meio que ele tava dando uma aula pra eles, um bagulho assim. E aí, era, tipo, Ah, eu não sei, cara. Eu só sei que aquele episódio é tipo, muito foda. É, da primeira temporada. É, que ele fazia... É, que ele fazia a seleção de quem ia pro e aí, time tipo, era dele. Aquele... Não, mas isso acontece duas vezes, cara. Eu acho isso que é da segunda vez. Primeira, e na quarta temporada, ele faz tipo um reality show com 30 candidatos na quarta temporada. Cara, e logo na primeira ele demite uns 20. Cara, House é maluco. Basicamente isso. House é maluco. É, e apesar eu gosto de House, cara. E apesar das fracas referências que tem Sherlock Holmes, não é tão Sherlock Holmes quanto deveria ser, assim, quanto isso. Dizem que é. Isso. Ele não é tão pensante quanto às vezes, quando eles erram os casos, devido à equipe dele, e não dele. Ele toca foda-se e deixa eles... O método médico dele é bem vagabundo, pra falar a verdade. Uh-huh, é bem vagabundo e bem não ortodoxo, né? Então, é legal um outro episódio também, da sexta temporada, que ele tá numa agência de encontros, ele vai fazer isso com o Wilson. Aí uma mulher pergunta pra ele assim, você é o quê? Eu sou médico, diagnosticador. O que faz um médico diagnosticador? Eu descubro a doença do paciente. E curo ele. Aí ela pega e manda assim, mas não é isso que todos os médicos fazem? Cara, eu acho que o episódio mais foda que eu vi de House é um episódio mais sério. Que nossa, é aquele esse episódio do foda, acidente cara. No ônibus. É cara, que tem a mulherzinha lá que ela que tem que cortar a perna dela. Cara. Nossa, aquele episódio é o season foda, final da sexta temporada. É muito bom esse episódio, cara. Aí é quando ele fica muito sério. É, tipo, o House. Aí o Foreman vai falar no final, alguma coisa ele tá pra ele, chocado. Assim, ele grita. Ah! Aí ele volta pra casa revolto e volta a tomar Vicodin. Vicodin. É. Pior, cara, tipo, é muito. Tem a. Quando ele para, entre aspas, de tomar Vicodin e que ele. É, transa Cudi. com a com a Cudi, entre aspas também, aquela parte é muito, muito viajada, porque ele tá lá com o batom dela, fica o dia inteiro com aquele batom, até esse, no final. Esse aí já é outro episódio, esse é quando ele tá chapadaço de Vicodin, que esse é o... É o season final da quinta temporada. É os três últimos episódios da quinta temporada. Agora o outro do ônibus é o da sexta. Não, é, mas não, aquele, sim, aquele da alucinação. Não tô relacionando que os ele dorme com a Kant é muito viajado. Aí, tipo, ele fala pra todo mundo cara, que ele dormiu com a Kant. Aí ela demite ele e ele vai falar, e não sei o que. É. Você ficou comigo ontem o dia inteiro. Aí ele vai pra tirar o batom da coisa dela e é um vidro de Vicodin. E daí é o Vicodin. Nossa, cara. Tipo, daí você vê o Vicodin e você pensa, puta que pariu, que porra que aconteceu. Eu tô também saindo agora. Fora do assunto de vocês. A gente devia voltar pra isso. Então. Eu vi um tweet aqui de uma garota aqui no Twitter, porra, óbvio. Se o cara responsável pelo roteiro de Pequena Miss Sunshine e Toy Story 3 for roteirista de Star Wars 7, podem botar um pouco mais de fé. Retweeta isso. Retweetarei, óbvio. falando agora, poxa, a gente já falou de séries e de filmes e de quadrinhos, eu acho que a gente podia falar de jogos agora. Porque... É, porque os jogos do Star Wars é uma coisa que pode ficar boa. Tipo, tem 70% de chances de ficar bons, porque os jogos já são bons. Cara, olha só, eu vou te falar. Com a Disney. De 10 jogos de Star Wars que saem, um e meio são bons. Um e meio. Porque, cara. É. Um e meio. Cara, eu, tipo, eu você joga nunca metade terminei de Forza um, Unleashed e até 2. A metade é bom. Nunca. Eu já zerei o 1. Um é legal. Um é legal. Eu gostei. Esse é aquele tal do 1 e meio que você falou agora. É. Você joga aquele, um. Aquele do clone, que você é um clone, também é legal. É Star Wars. Battle Force, acho que é alguma só coisa que assim. Só que aí... Battlefront? Tipo, também... Battlefront. E... Battlefront? É, eu também é bom. O 2 eu gostei. Cara, eu, pra mim o melhor acho... Star Wars que tem, um dos melhores é o Bounty Hunter. Bounty Hunter... É, esse é bom. É o que todo jogo de Star Wars devia ser. Uma spin-off do universo. E tipo... Porque, cara, jogar... sem nenhum personagem principal. Porque cara, que nem... Jogar no... filme é muito chato. Jogar... No Force Unleashed, ele... Ele tem o Darth Vader, ele gira em torno do Darth... Chato. Darth Vader do maluquinho lá. É, do cara do... Do primo do Luke. Starkiller. Isso. É, do Starkiller. Será que o Starkiller pode aparecer no set? Já pensaram nisso? Olha só. Não, porque eu não bom, sou cara, muito entendedor de Star Wars. Pode, sim. Talvez... Porque, aí eu não vou precisar... Starkiller se passa entre o quinto e o quarto. O, não, ele passa, se eu não me engano, ele se passa entre o terceiro e o quarto, não é? Não. Que é o Vingança do Sith e... Porque, olha só, porque o Império já tá todo... Já tá todo já tá tudo infundido, entendeu? Já tá todo lá, entendeu? Seria o quarto e o quinto, porque o Império tá nessa o ápice. Aí do quinto vai... A porra toda, sabe, explode. Agora, uma coisa que eu agradeço muito é eles não quererem inventaram de gravar a trilogia original, cara. Porque é como eu te disse, Gabriel. Sim. Se eles fizessem o remake da trilogia original, ia ter gente ameaçando o George Lucas de morte, cara. Cara, sério, uma das coisas que eu fiquei mais assim, putos, assim, com o George Lucas. Nem foi isso. Foi no final do último filme. Qual é o nome do último filme? Caralho. Retorno Jedi? Retorno Jedi. Foi, cara, foi o seguinte. Aquela última cena em que no filme original aparecia... Ah, sim. Eu comentei isso com um amigo meu. Aí tipo, aparecia só o Yoda e o... E o Obi-Wan. Aí meteram o Hayden Christensen. É, o Anakin, cara. Na cena. Eu vi isso no Space, cara. Como assim, cara? Que é isso? O que que tá acontecendo? Cara, é tipo, sabe, é uma coisa tão pequena, tão insignificante, que não vai mudar nada a minha vida, mas eu fiquei, tipo, tão estranho, assim. Sabe? O cara, o George Lucas, ele mudava muito os filmes. Sim, ele, cara, mudava demais. O Blu-ray do Star Wars... Eu ouvi gente dizendo que é muito ruim aquele box com os 6 filmes. Tipo, eu ouvi no... Eu não vou citar porque... Tá, eu ouvi num programa que é muito ruim. Vocês dois devem saber que programa que é. Enfim. Como é que vai fazer pra lançar... Porque, tipo, vai relançar os filmes principais. Os 6 filmes. Em 3D. É, porque... Ó, o filme, o 7, tá pra 2015. Sim. E se eles vão relançar os 6 em 3D... Será que eles vão conseguir relançar porque todos em 3D? O Vingança dos Sith... Até 2015. O Vingança dos Sith vai sair em 2013. É, não saiu nem o... Não saiu nem o... O Ataque dos Clones, né, cara? E com... Tipo, Mas tem uma... Mas tem 2013, um período ali de mas, cara, anos, o que tá me posando é porque, tipo, eles não vão lançar só os 3 primeiros. Eles vão lançar todos os 6 filmes em 3D. E não tem como eles lançarem... A não ser que eles lancem 2 filmes em 1 ano. Uhum. Entendeu? Isso. Já pensou? 2 Star Wars em 1 ano. É, e aí? E pra onde esse dinheiro vai? Pra onde esse dinheiro vai? Daí eu vou assistir eu, pro bolso do Mickey, cara. Eu confesso que eu fui ver Ameaça Fantasma em 3D. em cinema. Eu também queria ter ido, mas cinema... como eu moro numa grande cidade suja em que nas areias, nas calçadas tem areia, eu não tenho cinema aqui. Cara, olha só, sem sacanagem. Tinham umas 15 pessoas no cinema, contando comigo. É sério. Tchau. E tinha umas 15 pessoas e, tipo, era tipo pai e filho, assim, sacou? Então no de Toledo. Não, cara, mas no de Toledo não tinha ninguém. Mesmo, não tinha ninguém. Não tem 3D. É só em Cascavel que tem cinema 3D. Ah, é. Então no. Em Cascavel também não teve. A gente podia falar dos três primeiros filmes. Dos três primeiros. Porque, tipo. Dos últimos. Da trilogia original, todo mundo sabe que a gente gosta. Porque todo mundo gosta, né? Eu imagino que cara, todo mundo gosta. Olha só. O lado bom que eu vejo da nova trilogia foi porque eu assisti a nova. A trilogia nova. Tipo, fui buscar a antiga. Eu também. Eu assisti, acho que. O Império Contra-Ataca com o meu irmão só. Eu não assisti nem... Eu assisti... Pra falar a verdade, eu assisti a trilogia nova inteira com o meu irmão. Aí depois eu fui buscar os outros. Então, cara, tipo... Essa é o ponto... Eu acho que foi pra isso que eles fizeram esse filme, na verdade. Porque se for pra... Pra chamar o pessoal... Que não é boa. Porque se você for ter uma visão crítica, tipo, sobre o filme... Ela não... Ela é horrível. Qual filme? Qual dos três? Os três... Qual das duas? A trilogia Darth Vader. Qual das duas trilogias? A original. Não a original. Não, eu sei. Cara, pra falar a verdade, eu gosto do Vingança do Sith, pra falar a verdade. É, o Vingança do Sith é bom. É bonzinho. Agora... Aceitável. O primeiro, cara, o primeiro é tipo... Tem que assistir cara, filmes, tudo... Resume-se em Jar Jar. Ele, ó, o primeiro é igual o Shia LaBeouf no Transformers... Dois. Ele só fica correndo, Jar Jar Binks. Correndo e batendo na coisa. Só faltou aquele estilo de filmagem do Michael Bay, a câmera gira, que ele fica girando assim. Cara, tipo, se você parar pra pensar, tipo, tudo que acontece no universo Star Wars, tipo, essa parte que a gente conhece do universo Star Wars dos seis filmes, se você pensar bem, tudo acontece por causa do Jar Jar Binks, cara. Verdade. Pensar nisso. É o Jar Jar Binks que ele meio que... O que ele faz? No final do filme ele meio que toma a posição de... Caralho, qual o nome daquela porra? Naquele bagulho do Senado, todos aqueles políticos e tudo aquilo. Embaixador? Então é, cara. Então, tipo, dali pra frente, tudo que acontece é por causa dele. Ele que permite que o. Que o Palpatine vire. Vire o cara boladão, doidão que. É verdade. Então, tipo, Star Wars é por causa do Jar Jar Binks. Tem cara, o Anakin Skywalker perdeu boiando, todos os membros e teve que usar uma máscara por causa do Jar Jar Binks. Pois é, cara. Cara, ele fez aquilo com o Han Solo. Por causa ele do Jar Jar Binks. Ele fez aquilo com o Han Solo, tipo, eu não lembro o que é, mas aquela placa lá, acho que é no Império Contra-Ataca, por causa do... Já vem, peraí. Do Jar Jar Binks. Por causa do Jar Jar Binks. Tá por causa do Jar Jar Binks. É, Star Wars se gira em torno de... A mãe do Anakin morreu por causa do Jar Jar Binks. Cara, eu acho que a gente devia terminar esse episódio com aquele no. Do terceiro filme, que é a coisa mais horrível. No! No! Cara, é tipo... Cara, aquilo ali. Esse no eu sei. Esse no cara, eu sei. Aquilo ali, cara. É foda porque, tipo, quando esse filme saiu, ele foi mal traduzido. O DVD foi mal traduzido na. Acho que na China. Não sei. Aí, tipo, o no se transformou em do not want. É tipo, eu não quero. Então, tipo... Mas ele não tá um maluco, grita, no! Luke, aí na legenda aparece, eu not sou want. Seu pai. Tipo... Cara, quem fez essas legendas, cara? Sério, parabéns. Eu sou parabéns. Seu pai. Ô Gabriel, fala. Voltando ao aquilo, eu não sei se você sabe que é verdade, mas aquele tweet da garota era verdade, cara? Não sei, eu realmente não sei. É, olha aqui, ó, Star Wars, Michael Arndt deve escrever o roteiro do filme. Roteirista de Toy Story 3 seria responsável pelo argumento da nova trilogia. Olha só, talvez... Não esteja tão. Não vá ser tão ruim assim quanto nós pensamos. São mais chances de eu escrever na minha bunda, cara. Olha só. É, são. Passou de 78. 80 pra. Para. 78. Não, vamos colocar. 75. Bora colocar um número redondo. Olha, vai, cara, olha aqui, ó. Responsável pelo roteiro de Phineas e Ferb. Do filme de Phineas e Ferb. O filme do Phineas e Ferb é maneiro pra caramba. Então, cara. O cara, Phineas e Ferb, tipo. O desenho não sei é maneiro. Como não passa na Cartoon Network, porque. Aquilo ali, cara, aquilo ali é um desenho, tipo. Aí o cara vai ser o roteirista dos Jogos Vorazes do segundo filme. Em Chamas. O que vocês acham de Jogos Vorazes? Vocês já viram? Já nunca leram? Li, cara. Não leram nem viram? Eu não assisti. É. Eu fui o único que leu. Eu já pensei em comprar, cara. Cara, eu, assim. Eu acho que eu vou sentir muito ódio do pessoal que, tá, que gosta de Harry Potter e tá ouvindo esse troço agora, mas eu acho a trilogia Jogos Vorazes melhor, mais bem escrita e com um nível de uma profundidade sentimental, assim, uma profundidade de tema bem melhor do que de Harry Potter. É, distopia com certeza é melhor que Harry não, Potter. Não, cara, não é distopia, então, cara, porque tipo, você o pessoal que acha assim distopia, não sei o que lá, e toda essa porra, é porque não viu nem leu os livros, nem viu os filmes, porque, tipo, livro é muito, tem um troço, é muito estranho, sério. Se vocês tiverem a chance de ler o livro, leiam, porque é muito bom, eu recomendo, tipo. Sem contar, uma amiga minha me disse que o livro é violento pra caralho também, muito, cara. Pra caralho. Mas você diz. Os Jogos Vorazes ele é melhor que no Harry que, Potter no sentido de como posso dizer, caraca, eu esqueci o que é aquilo que você aprende quando você termina de ler uma fábula. A moral da história. A moral, cara, moral. Porque, tipo, quando você termina de ler Harry Potter, qual é a moral que você tem? Que o amor é a coisa mais importante. Exatamente. Só que o negócio do Harry Potter é o seguinte. No Harry Potter, o que acontece é que nos primeiros livros o negócio é sobre ele e Voldemort. É só sobre eles dois, entendeu? E depois, no final, a J.K. Rowling, que eu gosto pra caraca de Harry Potter, não tô falando mal não, tá? Ela coloca um negócio muito estranho que vira aquela bagulho de guerra. Meu fone caiu. Que vira um bagulho e vira basicamente uma história de guerra, entendeu? E aí, cara, numa guerra, vamos lá. Tem todo aquele pessoal que morre no Harry Potter, que por algum motivo são os personagens principais, mas um monte de gente que a gente não conhece. Mas nos Jogos Vorazes, todo mundo morre. Todo mundo morre. E tipo, no final de Harry Potter, o negócio parece que foi um final tipo, totalmente feliz, não. Totalmente, assim, ridículo, sabe? Mas, cara, o final dos Jogos Vorazes, cara, você dá pra ver que a Katniss não tá feliz com o que aconteceu. Dá pra ver que as coisas que aconteceram ainda atormentam ela, sabe? Ainda pegam ela quando ela vai dormir, entende? Sabe aquele negócio de estresse pós-guerra que todos os soldados têm? Uhum. É que o foda é que Harry Potter, o final de Harry Potter não é um final feliz, cara. Porque, tipo... Morre gente pra caralho. Não é comemoração o bagulho. Cara, não é comemoração, mas é o que eu tô falando, cara. Porque, tipo, nos Jogos Vorazes aconteceu aquele negócio e eles, tipo, eles estão tentando fazer o máximo que eles conseguem pra seguir em frente. Só que no Harry Potter não tem nada pra reconstruir. Não tem um mundo que fudido pra eles reconstruírem. Porque a única coisa que Voldemort queria fazer era matar o Harry. Então, tipo, todo mundo que impedia o Voldemort de chegar ao objetivo dele, ele matava. E era isso que acontecia. A história. Eu gostei do tapa na cara que ele deu no Harry no filme. Tipo, essa é a minha maior treta com Harry Potter. Minha maior treta. É que você aumenta a tensão, o livro, todos os livros inteiros, e aí chega no final e é broxante. É broxante de uma forma boa, calma, mas é broxante. Ainda assim. Não sei se dá pra ser broxante de uma forma boa. Um grande conhecimento em Harry Potter. Porque vai ser o assunto do outro podcast. O grande Sharecast vai ser. Como a gente chegou a falar de Harry Potter? Então, no taberna de hoje, o que você aprendeu? Eu aprendi que as chances de eu tatuar, não tatuar, de escrever Star Wars Lover na minha bunda são remotas, e que eu posso julgar um filme com acho que 3 anos antes dele, da estreia. Então, esse foi o que eu aprendi no primeiro taberna. O que eu aprendi nesse taberna é que quando você tiver fudido, pede pra Disney te comprar. Eu aprendi com a taberna que as grandes empresas visam mais o lucro do que a contentação do seu público. Então, se vai ser uma bosta, se vai ser uma coisa muito foda, o que importa é que a gente vai ganhar dinheiro. Então, não, pessoal, importa pra gente, acho que importa pra a gente, mensagem desse taberna foi basicamente essa. Não importa pra gente, importa pra Disney. Importa pra Disney. Essa vai ser a mensagem. Pronto, não importa pra gente, importa pra Disney. Importa pro bolso do Mickey. Isso. Essa foi a mensagem. E pro bolso criogenizado do Walt Disney. Isso. É verdade. É.